sétimo mês, a voz do Senhor veio ao seu povo com amor. Zorobabel, levanta-te e crê. A glória da casa maior será ver. Quem entre nós viu a primeira glória, como a vedes agora, é só memória. Mas não temas, povo, eu estou aqui. Meu espírito habita, não há razão pra temer. Esforça-te, ó povo querido, o Senhor é contigo, não há outro abrigo. Na casa que eu edifico, a paz e a glória. Desde o Egito, a promessa é fiel. Minha prata e meu ouro, tudo é do céu. Virão nações e tudo tremerá, mas a glória da casa maior será. A mim eu vos abençoarei. Na dor e na luta, meu amor é verdadeiro. Desde este dia com vocês eu encontrarás poder. A glória da última casa vem.